Boa noite, ok, meio da cidade de trabalho. Vamos ver, vamos para o Salvador 1, 2018, qual é o seu nome? Bom, 2018, pelo controle Salvador, boa tarde, Porra 097. Boa tarde, voo 097, passa do pé. Obrigado. 2194, você tá com radar, você vai para mim 2340, e eu sou da Moda. E a Moda para 340-6314. Eu vou colocar o meu canal em LS, eu vou descer da 3 a 2, 190, Felipe Radial, 2209, Salvador. Para o localizador, convertida para o Romeu Guerra, posso estabilizar. confirmando o regresso, confirmando o regresso a Salvador. T3, já com a base da Força Aérea Brasileira, contato 3, 12, 15, 17 de motores. Thank you.

Lua 7 no controle, 20.8, bom voo, Telegram. Telegram 208, Cuiabá. Comissão 3, prossegue na cruz das 47 corredores de Salvador, vou virar que já fiz a porta para descida. Vamos ver se a história prejudica pode, sistema 008. Frequência número 2.35, alterna número 2.5.90. Boa noite, 69, eu sou na identificação, e esse aviso que vem na boca para a parte do código, eu chamo 008. Agora, às 11 horas, 34 milhas, como nós, passamos a lavar para 3.700, que é a 3.000. Já estamos aqui, já excelente. Uma sua 90. Uma sua de voo 05, excelente. Primeiro para 2000, agora com controle do 08, até mais tarde, ali, 02. Decolado, comando à direita, cruzando 1.800 pés. Olimpo 02, confirme o tempo total de voo. Aproximadamente 50 minutos, de 50 minutos a 1 hora. Tente. Eu sou já bem autorizado, consigo virar para a área, mas estou no segundo para o nível 050. Eu não vou autorizar a gente para 2.800 pés, a gente tem 0.08. Sim, é mais difícil para 2.000 pés, e eu chego até pés, autorizar a gente para 2.800 pés, e eu chego até pés, obrigado. Obrigado. Thank you. pessoal estará no nível 195 agora? Eu não sei onde eu estou, 195. Qual que é o nível 195? O direto coral vai para 4 mil pés, na parte da sua parte. Direto coral, 4 mil pés, na parte da sua parte. Segura então os canais de voo no 35802, agora para conseguir uma subida. Thiago Chiosca, livre site.